Lá na rua onde eu moro, no 212, mora a mulher que eu adoro, e quando eu passo faz pose. Será que ela não sabe que eu sou um bom rapaz? Ou ela quer que eu acabe com a pose que ela faz? Ela na rua onde eu moro, no 212, mora a mulher que eu adoro, e quando eu passo faz pose. Será que ela não sabe que eu sou um bom rapaz? Ou ela quer que eu acabe com a pose que ela faz? Olhando pela janela, fingindo ver o jardim, seus olhos dizem que ela espera sempre por mim. E eu nem me dou por achado, e faço a minha pirraça, sempre bem acompanhado, quando por mim ela passa. Fingindo ver o jardim, seus olhos dizem que ela espera sempre por mim. Eu nem me dou por achado, e faço a minha pirraça, sempre bem acompanhado, quando por mim ela passa. Ela na rua onde eu moro, no 212, mora a mulher que eu adoro, e quando eu passo faz pose. Será que ela não sabe que eu sou um bom rapaz? Ou ela quer que eu acabe com a pose que ela faz?